tentar entorpecer a juventude periférica, pra conter a rebeldia na América. Na maior potência capitalista do planeta, em meio ao racismo, opressão e turbulência, consolidando o movimento de expressão do gueto, hip hop, cultura de rua, poder do povo preto. Rebeldia direcionada rumo à consciência das mazelas sociais do apartheid, da violência estruturada na sociedade norte-americana, pra manter o privilégio da classe branca. O terror dos parasitas, o terror dos playboys, a revanche do gueto contra seu algoz, os porcos de farda, os colarinhos branco, a atitude do gueto, das mano, rompimento de valores, novos conceitos, convocação de luta a todos do gueto. Povo lindo, forte, combatente, não aceito descaso, segue em frente, orgulho de ser afrodescendente, respeite minha cor, respeite minha gente, aqui a rebeldia é um ato permanente, na luta por um mundo diferente, o elo da corrente, atitude coerente, persistente. O opressor não se rende. Tudo é uma disputa ideológica. Meu rap aglutina atitude insólita versus contundente. O ataque contra a burguesia e seu sistema covarde. A revanche dos excluídos é ebulição. Luta enraizada na forma de expressão. Cultura afro-indígena nas veias periféricas. Herança diluída nessa grande Latina América. O legado de Malcolm X dos panteras negras. Resistência, melhor ataque, a melhor defesa. A história do hip hop não fudiz com futilismo. Propagada pela indústria dos Estados Unidos. Foda-se o capitalismo, cifrão e suas leis. Terra da ignorância, reino da estupidez. Protesto é passado, presente e futuro. Rap combatente, esse é o meu mundo. Prioridade é a militância, o processo. Luta e resistência, critério dos meus versos. Sou essência viva do rap combativo. Lealdade, compromisso, questão de princípios. Nem que isso puxe a invisibilidade. Meus versos se deparam ao fronte de combate. O cifrão não vai mudar a minha forma de pensar. Sou rapper ativista programado pra lutar. Protagonista da rima subversiva. Não sou artista, sou anticapitalista. Faço rap combativo e não mercadoria. Rapper ativista miliano nessa trilha. Temos que acreditar em nós mesmo. O potencial do favela grande guerreiro. Os manos do gueto tem que entender que conhecimento é sinônimo de poder. Saia da ilusão, a palavra de tudo. Fute inútil, sonho de consumo. Tô na contramão da contracultura. Sou o que tem movimento de ruptura. Mesmo da maioria, prefiro a diversão. Futebol, novela, Big Brother, Faustão. O cifrão não vai mudar o meu pensamento. Foda-se o modismo, esse era o meu conceito. Foda-se a lógica do fique rico morra tentando. Foda-se o modo de vida norte-americano. Sou rapper ativista, influente. Que ousa lutar, que ousa vencer sempre. Rap combatente, de luta permanente. Rap combatente, de luta permanente. Rap combatente, de luta permanente. Rap combatente, de luta permanente.